mais forte que a situação. É mal de traição. Vou te contar, amigo, o que ele fez comigo. É ingratidão. 5 anos jogados no lixo por causa de uma paixão. Uma paixão passageira, um momento de bobeira. Amigo, eu te entendo, também tô vivendo o mesmo sofrimento. Também fui enganado, trocado por uma atração de momento. Estamos no mesmo barco, brindando o fracasso dos nossos relacionamentos. Fazenda, no sítio, na cidade, em todo lugar. Todo mundo ouve, todo mundo está ouvindo RCB AM. A melhor programação, você ouve aqui. Já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Ela vai pra lavar roupa, lava prato e panela. Aproveito e pego água, ainda dou um beijo nela. Eu caio com a lata d'água e derramo no caminho. Eu volto pra buscar outra e pra dar mais um beijinho. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Quando vou na mina d'água parece uma novela. Meu amor passa sabão, eu torço a roupa pra ela. Ela estende no varal, eu vou pondo o prendedor. Mina d'água para mim se tornou mina do amor. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Mina d'água flutuante, nasce água cristalina. Foi lá onde conheci aquela linda menina. Se ela me desprezar, vai ser a minha ruína. Eu reafundo meu poço e não volto mais na mina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água. Que a diferença é você. RCB AM 1520. A rádio que toca o que você gosta. Voltamos já.

a diferença é você. RCB AM 1520. A rádio que toca o que você gosta. RCB AM. O rapaz, pra ter gosto na vida, é preciso ser bom boiadeiro. Tem que ser bem esperto na lida e no laço ser muito certeiro. Pra fazer uma viagem comprida, ter no bolso bastante dinheiro. Ter uma comitiva completa, 20 burros e 4 cargueiros. Os peões têm que ser de confiança, da culatra até no ponteiro. É preciso ter muito cuidado se for cobiçado, não ser prisioneiro. Tem que usar o chapéu panamá, a bombacha e a bota gaúcha. No pescoço um bom lenço de seda, na goiaca uma boa garrucha. Não fazer desaforo a ninguém, pra evitar de comer qualquer bucha. No jardim onde a rosa perfuma, a oliveira de alegria ela murcha. Namorar só com moças bonitas, que não seja magra nem gorducha. É preciso um patuar de oração pra evitar tentação e mal feito de bruxa. Tem que ser cantador de viola, deixar fama por onde que passa. Na disputa de qualquer torneio, ser campeão colecionando taças. Ter cuidados com os invejosos, pra evitar que ele faça um trapaça. Não cair em laços de amor, e nem ser fazedor de arruaça. Com os lábios sempre sorridente, pra evitar que a viola fracassa. É preciso ter Deus pela frente, porque a serpente sempre lhe faz graça. Ter cuidados com certos sorrisos, pra evitar da emboscada e traição. No lugar que você for cantar, faça sempre a sua oração. Reza o credo e a salve rainha, bata o pé 3 vezes no chão. Leve seu pensamento a Deus e rezando pede a proteção. Conservai sempre a humildade, ser honesto e ser bom cidadão. Porque nunca pode um boiadeiro deixar prisioneiro o seu coração. RCB AM, RCB AM. Louco de saudade, te liguei pra te falar. Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. Essa vida não é vida, viver longe de você. A solidão machuca, quero perder um perigo. Ficar sem seu amor, eu já sei que eu não consigo. Vem me amar, que eu estou a te esperar. Esperar. O cheiro do teu corpo tá na cama,

E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga, explode o desejo, tá no couro, quebra a cama. Moleza já era, tem que ser uma fera, porque eu sou animal. E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga, explode o desejo, tá no couro, quebra a cama, gemendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual. E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga, explode o desejo, tá no couro, quebra a cama, moleza já era, tem que ser uma fera, porque eu sou animal. Moleza já era, tem que ser uma fera, porque eu sou animal. Quem ouve, curte. Todo dia, toda hora, a todo momento, a RCB AM 1520 tem um amigo no ar. Quem ouve, gosta. Fumaça das queimadas de agosto, que o vento sopra e leva pra qualquer lugar. Eu venho vindo de outras terras bem distante, esse tordilho eu acabei de chegar. A minha vida é uma estrada boiadeira, muita poeira tenho sempre que enfrentar. Toco berrante conduzindo uma boiada, mas a saudade é uma espora afiada que em meu peito vive sempre a machucar. Oh, vai mugindo pela estrada. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Pagamentos do Bolsa Família começam dia 20 deste mês. E famílias com filhos de até 6 anos de idade têm direito a um benefício complementar de R$ 150,00 por criança. E vamos trazer mais detalhes sobre as mudanças e o calendário de pagamentos do programa. Luciana Colares de Holanda. Os pagamentos vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada, de acordo com o final do número de identificação social do beneficiário. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Vida nova para mais de 5 mil moradores de Rondonópolis, em Mato Grosso. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega unidades do Minha Casa Minha Vida. E reafirma a meta do programa até 2026. Nós estamos contratando mais 2 milhões de casas para as pessoas que ganho menos, porque está escrito na Constituição que todo mundo tem direito de ter uma casa. Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Os pagamentos do novo Bolsa Família, lançado esta semana pelo governo federal, começam agora em março. Além da parcela mínima de R$ 600,00, famílias com crianças de até 6 anos de idade passam a ter direito a um acréscimo de R$ 150,00 por criança. 8 milhões e 900 mil crianças que integram o programa estão dentro dessa faixa etária, totalizando um investimento de R$ 1,340 bilhões. No total, a folha de pagamento do mês deve fechar em cerca de R$ 14 bilhões. E eu conversei mais cedo com a repórter Luciana Colares de Holanda para a gente saber mais detalhes sobre o novo Bolsa Família. Boa noite, Luciana. Explica para a gente como é que vai funcionar o pagamento do novo Bolsa Família. Olá, Mariana, boa noite. Os pagamentos começam a partir de 20 de março. Serão R$ 600 por família, mais R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade nesse primeiro momento. E a partir de junho, passará a ser pago um adicional de R$ 50,00 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família. E os pagamentos de março vão seguir um calendário, Luciana? Exatamente, Mariana. Os pagamentos vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada, de acordo com o final do número de identificação social do beneficiário. Quem tem NIS final 1 vai receber no dia 20 de março, por exemplo. E quem tem NIS final 0 recebe o benefício no último dia do mês. Agora é importante destacar algumas informações. Primeiro, as famílias que já recebem o programa de transferência de renda do governo federal vão migrar automaticamente do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, sem precisar realizar novo cadastro. Além disso, os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família. E as famílias que recebem seu benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, receberão o Bolsa Família na mesma modalidade de pagamento, viu? Os canais para movimentação dos valores também permanecem os mesmos. E quantas famílias vão receber o benefício esse mês? Em torno de 20 milhões e 900 mil famílias, viu, Mariana? Sendo que esse número está sendo constantemente atualizado por conta do trabalho de busca ativa que o governo está realizando. Cerca de 700 mil famílias que foram incluídas no Cadastro Único atendem aos critérios do Bolsa Família e começarão a receber o benefício a partir de agora. Nesse momento, inclusive, uma equipe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está em Roraima, cuidando da inscrição de refugiados, indígenas e pessoas em situação de rua. E com esse pente fino, Luciana, muitas pessoas já foram excluídas? Já sim, quase 1,5 milhão de pagamentos do Bolsa Família serão suspensos nesse primeiro momento, por não atenderem aos requisitos do programa. Desse número, 400 mil são referentes a cadastros unipessoais, ou seja, aquelas famílias compostas por apenas um membro. A previsão do governo é de que até o fim do ano, a base de dados do Cadastro Único já tenha sido totalmente atualizada, em um esforço conjunto com os estados e municípios. As situações mais críticas serão analisadas prioritariamente, como destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O que estamos aqui agilizando, e é todo o empenho, é para que a gente possa, o mais rapidamente possível, tratar da averiguação dessa parte que visivelmente tem chance de mais irregularidades. No primeiro corte, era 5 milhões e meio, a gente já está tirando aí próximo de 400 mil, por isso que sobram esses 5 milhões. E outra parte, a gente agora atuou, vamos dizer assim, numa determinada faixa de renda, que fica ali, está fora, mas está próximo do meio salário mínimo de renda per capita, que é o limite para estar no Cadastro Único. Chega a cerca de 10 milhões de famílias. Já no início do governo, ainda durante a transição, tanto o presidente Lula quanto os ministros falaram sobre essa necessidade de atualizar o Cadastro Único para fazer com que o Bolsa Família e outros programas cheguem de fato às famílias que mais precisam. O Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle também vão atuar na fiscalização do Bolsa Família. Lembrando que podem receber o benefício as famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa. E para garantir o recebimento das parcelas, além de manter os dados cadastrais atualizados, os beneficiários do Bolsa Família precisam cumprir as condicionalidades do programa, como comprovação de frequência escolar, acompanhamento pré-natal e estar com a caderneta de vacinação em dia. Obrigada, Luciana Colares, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Mariana. Mas... Mais de 5 mil moradores de Rondonópolis, em Mato Grosso, vão ter um lar para chamar de seu. Foram entregues hoje 1.440 novas unidades do Minha Casa Minha Vida na cidade. Após uma espera de mais de 10 anos, as famílias receberam as chaves hoje, em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Ellen Cristina da Silva Rocha foi a primeira moradora do residencial Celina Bezerra a receber a chave das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 10 anos de espera pela casa própria. Depois de sofrer um acidente e ter a perna amputada, ficou ainda mais difícil para ela conseguir emprego. Agora, finalmente, vai ter um lar para chamar de seu. Graças a Deus, hoje eu estou aqui com essa chave. Estou muito feliz por isso. Para Vera Lúcia Ferreira, que trabalha como diarista em Rondonópolis, não vai mais ser preciso abrir mão de comprar comida para pagar aluguel. É direito todo mundo ter uma moradia, né, para sair do aluguel. Se você tem um dia do aluguel, você não pode comprar comida. Sim, da casa própria, se tornando realidade. O residencial Celina Bezerra teve a obra contratada em julho de 2013 e estava entre as 186 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que não tinham sido concluídas até janeiro deste ano. Sonho que, enfim, se torna realidade agora para 1.440 famílias com a entrega desta sexta-feira. O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que o programa Minha Casa Minha Vida é prioridade da pasta. Estamos retomando obras paralisadas, concluindo outras em andamento, revisando contratos para que o povo seja atendido da melhor maneira. As unidades entregues têm 46 metros quadrados de área privativa. O empreendimento conta ainda com escolas, creche, unidade básica de saúde, centro esportivo, iluminação pública e reservatório de água potável. O presidente Lula lembrou que até 2026, 2 milhões de moradias devem ser contratadas no país e reforçou o que está na Constituição sobre o direito à moradia. Nós estamos contratando mais 2 milhões de casas. Casa para as pessoas que ganham menos. E também precisamos criar um programa para os setores médios da sociedade, porque está escrito na Constituição que todo mundo tem direito de ter uma casa, todo mundo tem direito de viver, sabe, embaixo de um teto. No evento também foi anunciada a retomada da segunda etapa do residencial Celina Bezerra, com mais 1.152 unidades. De Rondonópolis, no Mato Grosso, Sara Quines. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante é o primeiro a ser liberado para uso geral contra a doença. Até então, a única vacina aprovada pela Anvisa só pode ser aplicada em quem já teve dengue. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. A Qdenga é o primeiro imunizante autorizado no Brasil para o público mais amplo. Pode ser aplicada em crianças a partir de 4 anos até adultos com 60 anos e para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. A vacina é produzida por um laboratório japonês e contém 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença. Nos testes, a vacina apresentou uma eficácia geral de mais de 80% contra a dengue causada por qualquer sorotipo em um ano após a administração da vacina. A aplicação é em esquema de 2 doses, em intervalos de 3 meses entre as aplicações. O registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a inclusão da vacina para controle da dengue no SUS é prioridade. Diante da aprovação da Anvisa, o Ministério informou que vai pedir a avaliação do imunizante pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. A Conitec avalia aspectos como eficácia, efetividade, segurança e impacto econômico da nova tecnologia, sob supervisão de Eduardo Biagini e Bruna Fernandes para a Voz do Brasil. E quase 2 mil municípios e 5 estados brasileiros que ainda não transmitiram dados de sua execução do orçamento em saúde podem ter recursos suspensos. Eles ainda não informaram os dados relativos aos 2 últimos meses do ano passado ao CIOPS, sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde. Com isso, o Ministério da Saúde informa que podem ser interrompidos recursos financeiros a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, além da distribuição de recursos da arrecadação de tributos federais ou estaduais. Com a informação relativa a 2022 inserida no sistema, vai ser possível verificar se o governo do estado ou a prefeitura investiram em ações e serviços públicos de saúde. Os percentuais mínimos previstos na Constituição Federal são de 12% da arrecadação própria para estados e 15% para municípios. Para saber se o estado ou o município já enviou os dados, acesse a página do Ministério da Saúde na internet em gov.br/saúde. Na barra Acesso à Informação, clique em Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante. Nesta edição, os estudantes podem ter acesso a 288 mil bolsas. As inscrições são feitas pela internet em acessounico.mec.gov.br/ProUni. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 7 de março. E já está disponível para consulta a oferta de vagas para interessados em uma vaga do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso. Vão ser mais de 67 mil vagas em oferta em quase 1.400 instituições privadas de ensino superior. Estudantes podem fazer as inscrições entre os dias 7 e 10 de março. Os resultados vão ser divulgados em 14 de março. Para consultar as vagas disponíveis, cursos, turnos, instituições e localização, basta acessar acessounico.mec.gov.br/FIES. Pagar uma compra no WhatsApp com cartão de crédito, débito ou pré-pago. Banco Central autoriza novo recurso no aplicativo de mensagem. Os detalhes daqui a pouco. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Mais uma vez, um general do Exército Brasileiro vai comandar tropas de uma missão de paz da ONU. O militar vai assumir a missão de estabilização na República Democrática do Congo, que tem a participação de 13 mil integrantes de 50 países. Localizada na região central do continente africano, a República Democrática do Congo enfrenta problemas sociais com situações de conflitos armados. E é neste cenário que o general do Exército Brasileiro, Otávio Rodrigues de Miranda Filho, assume o comando da Operação de Paz das Organizações das Nações Unidas daquele país. Entre os principais objetivos da missão estão a proteção de civis, o auxílio à ajuda humanitária e o desarmamento de combatentes. Para o general Miranda Filho, a sua escolha pela ONU é um reconhecimento ao trabalho das Forças Armadas Brasileiras. O Brasil é um país com uma forte tradição na participação em missões de paz. Estivemos em Suez, estivemos em Angola por pelo menos 13 anos no Haiti, para citar apenas alguns exemplos. O fato da Organização das Nações Unidas estar confiando pela quinta vez a um general brasileiro o comando de todas as suas forças militares na sua missão mais complexa e relevante é extremamente significante para o Brasil. Desde 2013, a Operação de Paz na ONU na República Democrática do Congo vem sendo comandada por oficiais generais brasileiros. Na missão, o general Miranda Filho irá liderar cerca de 13 mil militares de aproximadamente 50 países, incluindo 6 oficiais generais estrangeiros. Reportagem Lani Barreto. Banco Central autorizou o WhatsApp a disponibilizar pagamentos para empresas usando cartões de crédito, débito e pré-pago. Com a liberação, o usuário poderá concluir uma compra pelo aplicativo de mensagens. Antes, o aplicativo só podia fornecer a transferência entre pessoas físicas. O recurso não estará disponível de forma imediata. O aplicativo deve comunicar todos os parceiros do serviço com, no mínimo, 30 dias de antecedência. O mês de março vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que no próximo mês a bandeira tarifária vai continuar verde. A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e por isso ela fica mais barata. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz. Mas mesmo com a bandeira verde, atenção consumidor, é importante manter o uso consciente e combater o desperdício de energia elétrica. Defesa da democracia e atuação em questões humanitárias, como o socorro ao povo Yanomami. Alguns dos temas destacados pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que participou nesta semana do Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Suíça. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou a postura do Brasil em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele apontou que o país vai seguir incentivando negociações de paz, mas que não compactua com a violação de direitos humanos durante o conflito. Como já foi dito, né, pelos diplomatas e pelo Itamaraty, de uma maneira geral, é uma posição que prioriza a abertura de espaços de diálogo e compreensão, que é a única forma, na verdade, de encerrar um conflito dessa proporção, mas nunca transigindo com violação de direitos humanos. Segundo o ministro, o Brasil quer reafirmar a nova postura em relação à defesa aos direitos humanos. Silvio Almeida contou que, durante os encontros, pediu apoio para o trabalho desenvolvido no país, de defesa à democracia e contra o discurso de ódio. O ministro destacou ainda que o governo brasileiro deve divulgar em breve um relatório com as conclusões das investigações sobre a tragédia do povo Yanomami. Está sendo preparado, está sendo conduzido fundamentalmente pela secretária executiva e a resultado da visita das nossas equipes até Roraima, eu tive lá duas vezes. Um relatório que vai demonstrar, né, assim, todas as coisas que foram feitas e que deixaram de ser feitas. E que redundar nessa tragédia. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também adiantou que o Ministério trabalha na criação de um Plano Nacional de Proteção aos Direitos dos Jornalistas e Ambientalistas. O plano, que vai contar com a parceria de outras pastas, deve ser divulgado no segundo semestre. Reportagem, Márcia Fernandes. 24 crianças e adolescentes foram retirados em situação de trabalho infantil no Carnaval de Salvador. 19 adolescentes foram flagrados vendendo bebida alcoólica da patrocinadora oficial do Carnaval da cidade, sendo que 4 deles eram menores de 12 anos. Os trabalhos eram executados ao ar livre, com exposição ao sol e à chuva e com risco de acidente de trânsito, inclusive atropelamento. As ações fiscais foram executadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência e contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal. Os exploradores foram autuados. Já os jovens foram enviados para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e Ministério Público Estadual, onde devem receber garantias de proteção integral. A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de 2 milhões de reais para ações de defesa civil nas cidades de Guarujá e São Sebastião, no litoral norte paulista, atingidas por chuvas intensas. Guarujá vai receber mais de 250 mil reais para a compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, lanche, colchões e refeições quentes para atender 664 pessoas. Para as mesmas ações em São Sebastião, vão ser repassados mais de 450 mil reais para atender 44 mil pessoas. A cidade de São Sebastião vai receber também cerca de 1 milhão e 300 mil reais para limpeza urbana. A ação vai atender mais de 181 mil pessoas. Até o momento, o governo federal repassou mais de 12 milhões de reais para as cidades afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. O carro caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, em uma fazenda de Marabá, no Pará, no mês passado, é atípico, ou seja, não oferece risco de transmissão. A confirmação é da Organização Mundial de Saúde Animal, depois de análises realizadas em laboratório. Com isso, o governo brasileiro está adotando as providências para retomar as exportações de carne bovina para a China, suspensas de forma temporária desde a confirmação do caso. A análise do laboratório credenciado pela Organização Mundial de Saúde Animal confirmou que o caso de doença da vaca louca detectado em Marabá, no Pará, é atípico, ou seja, um caso isolado que não apresenta prejuízos para a carne bovina produzida no Brasil. Com a divulgação do laudo, o Ministério da Agricultura e Pecuária está tomando as providências para que as exportações do produto sejam restabelecidas. A venda da carne bovina para a China foi suspensa no dia 23 de fevereiro, depois que surgiu a informação da doença. O animal foi sacrificado e teve a carcaça incinerada. O mal atípico da vaca louca ocorre quando o animal adoece de forma orgânica, muitas vezes por conta da idade. Até hoje, o Brasil não registrou casos clássicos de vaca louca, provocados pela ingestão de carnes e pedaços de ossos contaminados. Além de bois e vacas, a doença acomete búfalos, ovelhas e cabras. Luana Karen, para a Voz do Brasil. A pesca industrial de tainha vai estar proibida nas regiões sul e sudeste no período de 15 de maio a 31 de julho. A decisão dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudanças do Clima e da Pesca e Aquicultura preserva a pesca artesanal. No mesmo período, vai estar permitida a captura de 460 toneladas pela modalidade de emale alinhado. Segundo os ministérios, o limite definido para a safra segue critérios científicos e garante a sustentabilidade da pesca de tainha. Mais de 8 milhões de pessoas voaram pelo país em janeiro deste ano. Este é o maior número de passageiros domésticos registrados para o mês desde 2021. A movimentação corresponde a mais de 93% do tráfego registrado no mesmo mês de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Os dados são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A estimativa da Associação Brasileira das Empresas Aéreas é que haja um crescimento de 12,6% no número de novos voos para a temporada de verão. Ao todo, o país deve contar com 163 mil voos a mais no período. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF dá 10 dias para INSS apresentar plano para realizar revisão da vida toda. STJ não vê ilegalidade no uso de expressões exageradas em propaganda de ketchup. Em São Paulo, justiça condena réus que humilharam homem embriagado e compartilharam imagens em redes sociais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que INSS apresente em 10 dias um cronograma para realizar a chamada revisão da vida toda. Após o prazo, o ministro vai se manifestar sobre pedido do Instituto para suspender processos em andamento sobre o tema. Marcelo Della Libera. Em julgamento concluído em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal considerou possível a aplicação de regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria de segurados que tenham ingressado no regime geral de previdência social antes da lei que criou o fator previdenciário em 1999. Diante da decisão, o INSS pediu a suspensão de todos os processos sobre o tema no país até o fim da possibilidade de recursos. Mas o ministro Alexandre de Moraes, antes de se manifestar sobre o pedido de suspensão dos processos, considerou ser necessário que o INSS informe como pretende implementar a decisão do STF. Não há ilegalidade no uso de expressões exageradas em propagandas de ketchup. A A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, acionado pela multinacional Unilever, considerou exageradas certas expressões na publicidade, como Heinz, o ketchup mais consumido do mundo, e definiu a suspensão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou procedente o pedido da Heinz e considerou lícitas as expressões. E a quarta turma do STJ negou provimento ao recurso especial da multinacional. Para o relator ministro Marco Buzzi, ao usar recurso publicitário para divulgar produtos e ao mesmo tempo alegar lesão quando a concorrente faz o mesmo, a Unilever se contradiz e viola a boa-fé objetiva. Terminou hoje o Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho. O evento foi realizado no Supremo Tribunal Federal. Michele Chiapa. Foram 2 dias de conferência. O evento foi promovido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O seminário reuniu ministros do STF e do TST, desembargadores, procuradores e acadêmicos. Os debates reforçaram a importância do constitucionalismo humanista e social no mundo do trabalho e a necessidade de adaptação da legislação trabalhista diante da nova era digital. Os debates estão disponíveis nos canais oficiais, no YouTube do STF, TST e ENAMAT. A 4ª Vara Federal de Criciúma e Santa Catarina negou o pedido para que a Polícia Federal fosse obrigada a conceder porte de arma a um funcionário de uma empresa de cobranças, sob a alegação de que realiza transporte de valores. O funcionário alegou que também é atirador desportivo e que comprovou a efetiva necessidade de portar a arma. Mesmo assim, o pedido foi negado pela Polícia Federal. O juiz entendeu que a atividade não está entre aquelas que têm permissão expressa de porte pelo Estatuto do Desarmamento. Além disso, o magistrado ressaltou que deve prevalecer a opinião de autoridade policial sobre efetiva necessidade de porte de arma. Tribunal de Justiça de São Paulo condena réus que humilharam um homem embriagado e compartilharam imagens em redes sociais. A decisão foi unânime. Neto Costa. De acordo com o processo, um dos réus arremessou água de um balde em um homem embriagado que estava caído em uma calçada próximo à drogaria em que o acusado trabalhava. O outro réu filmou a ação com o celular, compartilhando o conteúdo nas redes sociais. O vídeo acabou sendo objeto de notícia em sites e redes de TV, trazendo dano à honra e reputação da vítima. Os acusados foram condenados por injúria e terão que prestar serviços à comunidade, além do pagamento de 10 salários mínimos para a entidade social. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso vai analisar medida provisória sobre novo Bolsa Família. Chega ao Senado medida que amplia prazo de pagamento para empréstimos do Pronamp. Senado reabre programa de visitação pública a partir deste sábado. Boa noite. Boa noite. O Congresso já recebeu a medida provisória que recria o programa Bolsa Família. O benefício terá novas regras, segundo a MP 1164 de 2023. O Bolsa Família substitui o Auxílio Brasil do governo anterior e estabelece o valor mínimo de R$ 600 para famílias cadastradas no programa, com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O líder do PT, senador Fabiano Contarato, destacou o diferencial do novo Bolsa Família, com parcelas adicionais e exigências para o pagamento do benefício. A reportagem é de Érica Christian. A partir do dia 20 deste mês, os inscritos no Bolsa Família vão receber uma parcela adicional além dos R$ 600. A primeira, no valor de R$ 150,00, será paga por cada criança de até 6 anos de idade. Outros R$ 50,00 serão repassados para cada um dos menores de 7 a 18 anos que integrem a família. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou as contrapartidas. A primeira é a frequência escolar das crianças e adolescentes. A segunda é a atualização da carteira de vacina. E a última é a obrigatoriedade de se fazer o pré-natal. É um programa para aqueles que precisam, mas, sobretudo, é um programa para dar oportunidades, para possibilitar que os filhos dos pobres possam se alimentar e estudar, para possibilitar que o filho do pobre possa chegar à universidade, para possibilitar, como diz o presidente Lula, que o filho do pobre possa chegar a ser doutor. O líder do PT, senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, destacou a retomada do programa com o foco de tirar da condição de extrema pobreza cerca de 21 milhões de famílias em todo o país. A política de assistência aos mais vulneráveis volta a ser central e deixa de ser mero arrobo oportunista de demagogos de olho no calendário eleitoral. Os mais pobres vão entrar para valer no orçamento e as políticas públicas de assistência serão integradas a outras políticas setoriais para garantir também a saúde e a educação para além da alimentação digna. O povo brasileiro pode, enfim, contar com seu país para seguir adiante após o cenário aterrador dos últimos anos. Outra novidade na nova versão do Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil, é a possibilidade de retorno ao programa das famílias que saírem voluntariamente e que precisarem do auxílio por motivo de desemprego, por exemplo. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Pobreza antecipou, no entanto, a exclusão de 700 mil beneficiários que recebem a ajuda de forma irregular, a exemplo de uma pessoa cadastrada numa família unipessoal. Com os pagamentos adicionais, a equipe econômica estima gastos no valor de R$ 175 bilhões neste ano. E após o aval dos deputados, o Senado também vai analisar a MP que aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A medida provisória mantém o limite dos juros do programa. Uma das condições para a obtenção dos empréstimos é a preservação de postos de trabalho pelas empresas. Repórter Bruno Lourenço. O texto aprovado pelos deputados mantém o limite de taxa Selic mais 6% ao ano para os contratos mais recentes, amplia a carência máxima de 12 para 18 meses, reabre prazos para renegociação de taxas, estende de 5 para 6 anos o prazo de pagamento das empresas com o selo Emprega Mais Mulher. Outra inovação da MP é tornar permanente o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito na modalidade Garantia, que acabaria no final deste ano. O PRONAMP surgiu em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas em dificuldades em razão da pandemia e recebeu o apoio de senadores como Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Pela necessidade de apoiarmos o micro, pequeno, a média empresas e os empresários, Santa Catarina colocou no ar o primeiro Estatuto de Microempresa do Brasil em 1983, seguinte às enchentes de 83. Saímos do buraco graças a isso, porque nada gera emprego com a mesma velocidade que o micro e pequeno empresário. O PRONAMP foi estendido até dezembro de 2024, com a previsão de R$ 50 bilhões em financiamentos a micro e pequenos empresários no período. Uma das condições para a obtenção dos empréstimos é a preservação de postos de trabalho. A visitação ao Senado será reaberta ao público a partir deste final de semana, das 9 da manhã às 5 da tarde. Um documento de identificação oficial com foto será exigido na entrada, que será feita pelo Salão Branco. A reportagem é de Janaína Araújo. A partir de 4 de março, cidadãos que quiserem conhecer o Senado Federal e o funcionamento do Poder Legislativo voltam a ter acesso ao Palácio do Congresso Nacional a partir das 9 horas para fazer a visita institucional. Sem necessidade de agendamento no site ou por telefone, os visitantes serão recebidos no Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, e devem apresentar documento oficial de identificação com foto. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ressalta a importância da retomada das visitas para a população, sobretudo diante dos acontecimentos do último dia 8 de janeiro. O retorno da visitação é algo necessário, porque a melhor resposta para aqueles que entraram aqui sem licença, depredaram nossas instalações, é voltar a convidar as pessoas a entrarem nesse prédio. Dessa vez, com colegas que possam contar a elas o trabalho que o Poder Legislativo faz tão relevante para o Brasil. Ilana contou sua experiência ao atuar nas visitas guiadas logo no início da carreira e apontou o papel decisivo da atividade na conscientização e informação do cidadão sobre o trabalho desenvolvido no Legislativo. Como, por enquanto, a visita está liberada somente nos fins de semana, a entrada da população pode ser feita em trajes informais, como bermudas, chinelo e camisetas regatas. O Senado vai entregar o diploma Berta Lutz às 7 agraciadas no Dia da Mulher, comemorado em 8 de março. O título reconhece contribuições para a defesa dos direitos da mulher e para questões do gênero no Brasil. Repórter Bianca Mingotti. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Senado vai entregar o diploma Berta Lutz 2023, concedido anualmente a quem contribuiu na defesa dos direitos da mulher e de questões do gênero no Brasil. Entre os nomes indicados pela bancada feminina estão o da diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e a primeira-dama Rosângela Silva, Janja. Também serão agraciadas a cientista política Ilona Szabo e a jornalista Nilza Valéria Oliveira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a relevância da premiação ao inspirar as mulheres brasileiras. Berta Lutz foi pioneira em tudo. Bióloga, cientista de renome internacional, professora, educadora, foi também servidora pública. Uma pioneira da luta pela emancipação feminina e pela extensão do direito de voto às mulheres. Este ano também serão concedidas homenagens em memória à indígena Clara Filipa Camarão, que lutou contra as invasões holandesas no século XVII, em Pernambuco, e a jornalista Glória Maria. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades no pagamento de abono salarial feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2020. O benefício é pago anualmente a trabalhadores que tenham recebido até 2 salários mínimos por mês e contribuído para o PIS/PASEP durante o ano. A auditoria identificou pagamentos a mais de 2 mil beneficiários que não atendiam aos requisitos legais, além de falhas no fluxo processual de recursos administrativos. O TCU também verificou um alto número de pedidos que foram negados e depois revertidos por meio de recursos. O Ministério do Trabalho e Emprego deverá adotar providências para corrigir e evitar as falhas, no prazo de até 90 dias. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode votar propostas voltadas para a população feminina. Projeto de lei cria o Programa Nacional de Controle de Câncer Colorretal. Congresso analisa a recriação do programa Minha Casa Minha Vida. Boa noite. A medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida acaba de chegar à Câmara e a repórter Silvia Munhato ouviu deputados sobre a proposta. O Congresso Nacional analisa a medida provisória que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com a faixa 1 de financiamento, voltada para famílias que ganham até R$ 2.640 por mês, considerando o salário mínimo de R$ 1.320, que deve vigorar a partir de maio. A faixa 1, que é subsidiada, não estava no programa do governo anterior, o Casa Verde Amarela. O Minha Casa Minha Vida vai subsidiar parcial ou totalmente imóveis novos e usados, em áreas urbanas, urbanas ou rurais. Também poderá ser usado para subsidiar o aluguel de imóveis e obras e serviços de melhoria habitacional. A vice-líder do governo, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, explica que o objetivo é atender 300 mil famílias em situação de rua. Os moradores de ruas vão ter direito ao aluguel social, que é importante também destacar que é novidade, mas que vai permitir as pessoas a saírem da rua e terem o direito a uma moradia através do aluguel social para garantir a subsistência da sua família, a segurança da sua família e a oportunidade também de, num futuro próximo, garantir a sua casa própria. O programa é voltado para residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96.000. Esse valor não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, seguro-desemprego e o Bolsa Família. O texto dispensa de contrapartidas financeiras quem recebe benefício de prestação continuada ou Bolsa Família. A medida provisória ainda estabelece que os projetos do Minha Casa Minha Vida devem levar em consideração aspectos de acessibilidade e sustentabilidade. O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, diz que o governo anterior manteve financiamentos habitacionais subsidiados por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Veja só, esse programa se chamava Minha Casa Minha Vida. Depois passou-se a chamar Casa Verde e Amarela e agora novamente Minha Casa Minha Vida. O programa nunca parou. Então, quando ele diz que vai lançar novamente, é simplesmente o discurso da luta política para dizer que o outro governo não fez nada e que o governo do PT fez tudo. O que não corresponde à verdade. De acordo com o portal da Transparência, os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social caíram ao longo dos últimos 4 anos. Em 2022, foram pagos apenas R$ 23 milhões de restos de orçamentos de anos anteriores. A MP que recria o programa Minha Casa Minha Vida será analisada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Economia. Marques Beltrão, do PP de Alagoas, critica a decisão do governo Lula de acabar com a isenção dos impostos federais e com a redução do ICMS sobre o preço da gasolina e do etanol. Ele afirma que as medidas resultarão em aumento no preço dos combustíveis e de outros produtos derivados do petróleo. Marques Beltrão também critica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por não ter apresentado nenhuma alternativa em relação ao aumento do preço dos combustíveis. O deputado cobra mudanças na política de preços da Petrobras, atualmente baseada no valor do dólar. Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, considera que a decisão do governo federal de voltar a cobrar os impostos sobre os combustíveis prejudica especialmente os pobres e o setor produtivo. Segundo Ricardo Aires, é preciso que a Petrobras desvincule o preço dos combustíveis do dólar, acabando com a política criada ainda no governo de Michel Temer. O deputado afirma que a estatal precisa servir ao povo brasileiro e ao desenvolvimento nacional. Desenvolvimento regional. Heitor Xu, do PSB, considera positivas as medidas anunciadas pelo governo federal para mitigar os efeitos da estiagem que atinge pelo 4º ano consecutivo o estado do Rio Grande do Sul. Serão destinados R$ 430 milhões para a distribuição de cestas básicas, a contratação de caminhões-pipa, entre outros. Apesar disso, segundo Heitor Xu, é preciso que o governo continue debatendo políticas públicas para dar ao produtor gaúcho garantias e condições de permanecer trabalhando. Entre elas, o deputado cita a prorrogação dos financiamentos do crédito rural e a elaboração de sistemas de armazenagem de água. Pastor Henrique Vieira, do Pessoal do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade às vítimas das fortes chuvas que caíram sobre o litoral norte de São Paulo. Ele lamenta que os deslizamentos de terra na cidade de São Sebastião tenham causado a morte até agora de 60 pessoas e deixado mais de 4 mil cidadãos desabrigados. Segundo o pastor Henrique Vieira, esta é mais uma tragédia socioambiental que poderia ter sido evitada com políticas públicas sérias. O parlamentar avalia que o modelo econômico predominante na sociedade prioriza o lucro em detrimento da dignidade humana e da biodiversidade. Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, critica a volta dos impostos sobre os combustíveis e acusa a gestão Lula de praticar corrupção institucionalizada. Cristo Nieto também critica a postura da primeira-dama, Janja Lula da Silva, durante o carnaval. Segundo a deputada, Janja estava mais preocupada com a festa do que com as vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Na opinião da congressista, o governo Bolsonaro atuou de forma mais eficiente em episódios semelhantes. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, lembra que, enquanto pessoas comemoravam o carnaval, outras morreram soterradas pela lama das chuvas que caíram no litoral do estado de São Paulo. Ele acusa a primeira-dama Janja Lula da Silva e o ministro da Justiça, Flávio Dino, de festejar enquanto a população sofria. Zé Trovão também acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ignorar as necessidades dos mais pobres, destinando pouca verba para as emergências no estado de São Paulo. Segundo ele, se não fosse o governador Tarcísio de Freitas, a população paulista estaria em uma situação ainda mais crítica. André Fernandes, do PL do Ceará, vê contradição entre as promessas de campanha do governo federal eleito e as ações realizadas até agora, com 2 meses de gestão. O deputado alega que o impacto negativo pela volta dos impostos sobre os combustíveis será maior do que o aumento de R$ 18,00 no salário mínimo. Além disso, André Fernandes considera a atuação do governo Lula durante a tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo pior do que a atuação do governo Bolsonaro em episódios semelhantes. O parlamentar ainda afirma que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, errou ao usar um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos. Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, apresentou requerimento de informações para que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, esclareça o uso do avião da FAB e sobre o recebimento de 4 diárias e meia para uma agenda oficial que durou apenas 2 horas e meia. Jorge Guetem sugere que o ministro siga o exemplo do governador de Santa Catarina, que veio a Brasília em busca de recursos para a saúde da população catarinense e use aviões de carreira em suas viagens. O parlamentar afirma ter sido eleito para oferecer uma oposição responsável e fiscalizadora do atual governo. Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, protocolou representação contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por improbidade administrativa. Segundo o parlamentar, o ministro teria usado dinheiro público para asfaltar estradas que vai até a sua fazenda e sonegado informações a respeito de seu patrimônio ao TSE. Nicolas Ferreira ironiza o silêncio da bancada do PT a respeito das informações sobre o ministro, do retorno dos tributos sobre os combustíveis e do aumento de apenas R$ 18,00 no salário mínimo. O Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, afirma que existe uma estratégia clara da oposição de criar uma crise artificial e uma disputa que não está baseada na realidade. Segundo ele, enquanto os opositores do governo Lula apenas reclamam, o presidente da República segue implementando programas importantes para a vida do brasileiro, como o Minha Casa Minha Vida. Rubens Pereira Júnior também afirma que o presidente Lula tem trabalhado pela valorização do salário mínimo. O deputado ainda destaca a importância da reinstalação do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, para fortalecer o combate à fome no Brasil. Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a declaração do ministro da Agricultura de que é preciso descriminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para o deputado, há uma inversão de valores na afirmativa, trazendo insegurança jurídica aos proprietários. Evair Vieira de Mello sugere que o ministro disponibilize suas propriedades em Mato Grosso para ocupações do MST. O deputado protesta ainda contra invasões, segundo ele, lideradas pela Frente Nacional de Lutas no Campo e na Cidade, ocorridas este ano em São Paulo, na Bahia e no Espírito Santo. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, pede a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro para apurar quem de fato foi responsável pela depredação das sedes dos três poderes. A deputada se pergunta por que o ministro da Justiça, Flávio Dino, não tomou a atitude devida. Para Bia Kicis, aqueles que depredaram o patrimônio público devem responder por seus atos. Mas ela defende que as penas sejam individualizadas, respeitando o devido processo legal. Merlong Solano, do PT do Piauí, lista uma série de conquistas do atual presidente nos primeiros 2 meses no comando do país. Entre elas, o deputado destaca a aprovação da PEC da transição, o restabelecimento do Bolsa Família de R$ 600 e o aumento do salário mínimo. Merlong Solano também acredita que Lula já restabeleceu a credibilidade do Brasil, de tal forma que, além de ter sido bem recebido por chefes de diversos países, ainda conseguiu que noruegueses e alemães voltassem a contribuir com o Fundo Amazônia. Saúde. Proposta em análise na Câmara dos Deputados cria o Programa Nacional de Controle de Câncer Colorretal. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos traz os detalhes. Segundo um estudo do INCA, Instituto Nacional do Câncer, publicado em janeiro deste ano, a morte prematura por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030. Dados da mesma instituição mostram que, em 2020, mais de 20 mil brasileiros morreram em decorrência de câncer de intestino, que é o terceiro tipo de câncer mais comum no país. E entre 2023 e 2025, devem ser diagnosticados mais de 45 mil casos de câncer de cólon e de reto por ano. Em grande parte das vezes, a doença começa com pólipos e lesões que podem crescer na parede interna do intestino grosso, atingindo principalmente as áreas do cólon e do reto. É uma doença tratável e, na maioria dos casos, curável quando detectada no estágio inicial, antes de se espalhar para outros órgãos. Um projeto apresentado na Câmara cria o Programa Nacional de Controle de Câncer Colorretal. Ele seria promovido e coordenado pelo Ministério da Saúde, a quem caberia incentivar especialistas nas áreas de planejamento, gestão e avaliação em saúde, em áreas como gastroenterologia, coloproctologia, oncologia clínica. Acesse agora mesmo o site da sua Rádio Nova RCBM, www.rcbm.com. Fique por dentro da nossa programação e curta os melhores lançamentos mundiais onde você estiver. É a sua Rádio Nova RCBM cada vez mais perto de você. Rádio Nova RCBM, Campos Belos, Goiás. Alô, alô, gente! Já é Natal na Center Carnes, a melhor procedência da cidade, a melhor casa de carnes, traz mais um fim de ano de muita economia aos seus clientes. Uma imensa variedade em carnes bovina, suína, frango, carneiro e muito mais. Olhei para o seu churrasco de confraternização, para o seu churrasco de fim de ano. Não deixe de fazer o seu orçamento na Center Carnes. Não perdemos negócio! Temos bebidas em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos aquele tempero especial. Fim de ano é na melhor. Fim de ano é na melhor Center Carnes. Localizada no centro da cidade, na rua Temístocles Rocha, esquina com a 7 de setembro. Atendendo no telefone 3451-2774. Estamos esperando por você. Center Carnes, a sua melhor procedência. 7 horas e 55 minutos. Rádio Campos Belos. RCB 1520 AM, a rádio do povo. Rádio do povo. A que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima do seu ouvinte. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet. But I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more.